aí sua porta. 3:40 que eu tô no final, fechando o portamento. 3152, táxi livre via Índia e Alfa. Para ingresso na 10 deslocada, chame 118 decimal 3. Ajuste 10, 15. Estado 105, táxi na 10 via Índia e Alfa. Vamos lá na porta 0123. 3152. Autorizado, está autorizado, até a intercessão bombeira. Portugal 157, on the ground at 05. Clear taxi via Alpha and Juliet to gate 11, Portugal 157. Alpha Juliet, gate 11, MSL 157. Isso aí, Salvador. Boa noite, tá? 3152, no ponto de espera da 10. Então, 3152, ali da cola da 10, ingresso deve ser feito via Taxi Charlie, vento 160 graus, 10 nós. Ali da cola da 10, tá 3152, é via Taxi Charlie, confirma? Afirmativa, Bravo está interditada. O ingresso deve ser feito pela Taxi Charlie. Chivalinho decola e Charlie para 3152. Região 152, decola 07, controle Salvador, 119, decimal 351, boa noite. Obrigado, boa noite. Costa. Controle OTAN 3152, na sua escuta, cruzando 1800 pés. Boa noite, Tietan 3152, contato radar, saída pupa, subo nível 330. Fuca 330, 3152. Obrigado, boa noite. Alô, Salvador Gourmet, 04, autorização. Fortaleza. Fulano 604, chame 118, decimal 3. 604, boa noite, autorização Fortaleza. Boa noite, gol no 604, poderia confirmar a IOBT? 930, né? Seja mais cópia, doutor. De nada. 933, 305. 604, pronto para cópia. Adiante. Bono 604 para Fortaleza, nível 370, autorizado via Pesulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5552, Bono 604. Está aprovado 37 para Fortaleza. O número 04 correto, chame para o flexionamento. Flexionamento 02 ao 604. 604 correto, chame pronto para o flexionamento. Estamos prontos. Chame pronto para o táxi, 604. Autorizado, chame para o táxi. Vai chamar, né? Salvador, web 6747, autorização 320, Guarulhos. Chame 112, principal 3, web 6747. 183, Guarulhos. Torre, web 6747. Objeto 6747, formação em curso alfa, confirmando 240 para Guarulhos. Clareza 1, não poderia confirmar? 7, agora a zona minha 640, alternando em 5. Repetiu para B, o gol 204? 197. Plano 604, táxi livre, via Índia Alfa, no ponto de espera da Taxi Charlie. Chame pronto, ajuste 10 no 5. Semana ponto, ponto de espera da 10, gol 604. Objeto 6747, poderia repetir a mensagem? A última? Autoriza o 240 e a gente faz a modificação com o centro. Porque no repetitivo de vocês era 340. E aí depois chegou uma CHG quase agora, ao 00 no meia, mudando para 240. Vocês já fizeram outro CHG, confirme? Afirmativo, deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Gente, então, aguardar o objeto 6747. Sua exportação, saída prevista, por gentileza? Na Eldiner. Obrigado. Onde espera dar um no zero, voo no meia 04. Voo 1604, a linha e decola da 10, vento 180 graus, 08 mais. A linha decola da 10, vento 04. Foi gol no 604. Prossiga. Atualizaria após decolar de curva à direita. Vou ficar com controle, só um minuto. Sete. Ponto para aguardar. Autorize, se possível, 6747, coordenar a Upper Whisky 58. O 04, autorizado desvio com curva à direita, a fase de decolagem está livre de decolagem no 10, vento 150 graus, 08 mais, gol no 04. A gente vai iniciar, pode parar a curva à direita, gol no 04. Objeto 6747, somente confirmando, se tiver dentro do horário do notão, o centro vai autorizar na rota preferencial, ok? Torre Salvador, muito boa noite, o 3305 da TAM. Então, 3305, livre pouso, pressão no zero, vento 160 graus, 08 nós, cabeceira no zero, deslocada 90 metros. Então, 3305. Livre pouso na 10, com os 90 metros deslocados, está embaixo travado, tem 3305. 1604, decola aos 27, controle 119, decimal 35, boa noite. 1935, boa noite. Boa noite, com 604, você coloca o van na direita, perfil da Momo. Contato Adão Decolagem, subiu ao nível 370. 370 na Momo, com cover pela direita, agora o 604. Ligou no 604? Siga. Talvez eu manter a proa 266 até o farol da barra e depois curvar a direita na proa de Momo? Autorizado, Golo 604. Autorizado, 604. Flexionamento na 4. Objeto 747, alguma resposta? Objeto 747, aguarde 4 minutos. Ô, senhor, posso ir na sua... Já estou de portas fechadas, no meu horário já. Posso acionar e guardar as funções do ATC durante o acionamento? Aguarde que já vou autorizar, só um minuto. Então, 3305, solo aos 32... Livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, na sua escuta, 3305. Objeto 1747, pronto para cópia. Prossiga. Objeto 1747 para Guarulhos, nível 320, autorizado via Peruísque 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 119, decimal 35. Aciona 55.